Exulto da grande cidade, completei maioridade, vou morar junto do mar. Deixar pra trás velhas paisagens que trago nas tatuagens, das lembranças de um lugar. Um arco-íris preto e branco, sentimentos nada franco, sorriso familiar. Quero um amor pra todo dia, sem pensar na despedida, pra poder voltar a sonhar que venha com cabelo solto, sorriso fácil, despreocupado, dar um abraço, poder me desligar. Linda morena, feições amenas, faço os meus versos como um poema. Sem fazer vezes pra vaidade, prezo a minha liberdade, o meu direito de sonhar. Eu sei de todas as desvantagens e também de todos os males quando a saudade apertar. Quero ser livre como o vento, intenso como o momento de um casal sobre o altar. Dar um sentido pra minha vida, sem viver numa mentira, pra poder voltar a sonhar que venha com cabelo solto, sorriso fácil, despreocupado, dar um abraço, poder me desligar. Linda morena, feições amenas, faço os meus versos com um poema. Amenas, faço os meus versos como um poema.